No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez, só que ao vivo, para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1400 kHz, você que está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real e você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Eu lembro sempre, esse é um canal que liga você diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. É isso mesmo, estamos ao vivo, fizemos o programa ao vivo semana passada com o apoio da nossa querida Oneida, que atende lá os telefones, e agora eu quero a sua ajuda. Você que está ouvindo o Clube da Fraternidade nesse momento e nunca teve chance de ligar para fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade, esse é o momento. Passou o feriado, semana passada estava todo mundo viajando, mesmo assim conseguimos 18 ligações, 14 durante o programa e mais 4 ao longo da semana. Agora eu peço a você, esse é o momento, no final do programa vou ler o seu nome, 33966969, ligue, deixe o seu nome e telefone, que durante a semana, a partir de segunda-feira, entraremos em contato com você para confirmar a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Agora eu peço muito a ajuda de vocês, ouvintes. Ligue você que quer se inscrever no Clube da Fraternidade. Deixe o seu nome e telefone, porque o programa é curto, não dá tempo de anotar muitos recados, e só temos lá a Oneida, que vai anotar o seu nome completo e seu telefone, para que amanhã possamos entrar em contato com você, tá bom? No final desse programa eu vou ler com prazer o nome de todos vocês que nos ajudam e vão nos ajudar com a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Lembrando, a compra do novo transmissor Nautel NX50. Então, conto com a sua ligação, 33966969. Vamos agora àquela página inicial do programa para a nossa reflexão. Hoje vamos ler um texto sobre reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Por que alguém se consagre hoje à medicina, não quer dizer isso que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhe busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades de engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da Terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo, nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldade equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam rungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, As tarefas sublimes fugem, ligadas a renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja benfazeja pela esperança de Deus. Recorda que, se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para ajudar-nos, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro, a bênção da vida eterna. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Esse trecho que eu acabei de ler foi enviado pela ouvinte Cristiane Gomes Vidal, lá da Urca, que ela pegou como oferta, né, daqueles textos distribuídos na Cruzada dos Militares Espíritas, que fica na rua São Valentim 142, lá na Urca. Então, isso é um trabalho também importante, esses textos que normalmente são lidos e caem como uma luva dentro da nossa dificuldade, né, dentro do que estamos passando, e nos ajudam a seguir em frente. O importante de tudo isso é seguir em frente, porque temos as dificuldades, mas também Deus não dá uma cruz maior do que possamos carregar, não é verdade? Mas esse é o programa Clube da Fraternidade, e o telefone é o 3396-6969, para você ligar e fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Semana passada, se você ouviu o programa, eu falei, olha, o programa Clube da Fraternidade está ao vivo, e eu não sabia dizer se já tinha sido ao vivo antes, e o Gerson me ligou, falou, Cristiano, já fizemos sim, já fizemos no passado o Clube da Fraternidade ao vivo. Então, Gerson, parabéns, eu estou gostando muito de fazer ao vivo, porque a gente sente o calor do ouvinte, na hora, os telefones estão todos tocando, e eu peço que você seja breve, dê o seu nome completo e telefone, porque eu preciso de tempo no final para ler. Imagina se eu recebo aqui 150 nomes, não vou ter tempo de ler 150 nomes, mas eu quero que cheguem até 200. Por que que eu estou falando isso? Temos aqui a nossa lista de inscritos no Clube da Fraternidade. Vocês sabem que o nosso objetivo sempre foi chegar a 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. É um objetivo que nós já estamos perseguindo desde pelo menos há 2-3 anos. A gente tenta chegar a 2 mil inscritos, desculpa, 6 mil inscritos. Também vocês sabem que infelizmente, muitos dos que estão inscritos não conseguem pagar suas boletas por dificuldades financeiras, e nós entendemos isso perfeitamente. Só que para não ficar enviando uma boleta que infelizmente não vai ser paga, né? A pessoa não pode mais ajudar, nós temos que tirar essas informações do nosso cadastro. Então, o nosso número caiu de inscritos no Clube da Fraternidade para 5.343. Ou seja, existe uma diferença aí para atingirmos 6 mil inscritos de 657 pessoas. Eu conclamo a todos vocês que ouvem a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que faça sua inscrição se você puder. Agora, se você não puder, ore por nós. A oração é extremamente válida e importante, porque aqui nós trabalhamos num clima muito especial, trabalhamos com amor e precisamos de suas orações. Agora, se você ouve agora a rádio e pode ajudar ao Clube da Fraternidade a atingir esse número de 6 mil inscritos, o momento é esse. O momento é esse. Eu vou ler agora uns inscritos pelo telefone do dia 19 de abril ao dia 30 de abril. São eles: Maria das Graças Pampolha de Macedo, da Tijuca; Oswaldo Henrique Fernandes, de Olinda; Rio de Janeiro. Maria Augusta Torres Machado, da Barra da Tijuca, através do SEMA. Olha, tem vários aqui através do SEMA, olha. A Tânia dos Santos Martins de Miranda, da Barra, também via SEMA. Rita Lins Fernandes Esteves, do Recreio, através do SEMA. Por que eu falo SEMA, né? Porque lá existe um cupom de inscrição no Clube da Fraternidade. O SEMA coloca à disposição. E as pessoas que frequentam vão lá, preenchem e o SEMA manda aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Temos ainda a Silvia Maria Gomes Vilela, da Barra da Tijuca, do SEMA. Felipe Mainardi, do Lago, do Recreio, vindo através do SEMA. Agora, cupom do jornal. Temos aqui o Roberto Eugênio Neves, de Piedade. Inscritos pelo telefone, Márcio Aurélio da Silva, da Vila da Penha. Francina Muniz de Lima, de Piratininga, Rio de Janeiro. Valquíria da Silva Montauriol, do IAPI da Penha. Clara Maria Dias Vila, do Leblon, Rio de Janeiro. Orlando Guagliardi, Vila Isabel, isso cupom de jornal. De Itaipu temos a Maria Abreu Nolasco, lá de Itaipu. Agora, todos os que eu vou ler agora são aqueles que ligaram semana passada para fazer sua inscrição no Clube da Fraternidade, ligaram ao vivo. E nós já confirmamos que eles realmente querem participar do Clube da Fraternidade. E eu vou ler o nome aqui de 8 inscritos, ainda falta contato com os outros que ligaram. Olha, Carmen Maria da Silva Machado, Parque União. Alô, Parque União. Emanuel Alves da Silva, de Cascadura, também ligou ao vivo domingo passado. Maria de Lourdes Martins Medeiros, de Cavalcante. Edir Nunes Santos, de Vaz Lobo. Romilda Ribeiro Henrique, da Freguesia. Lá em Freguesia, não sei se em Jacarepaguá ou Ilha do Governador. Mas, Romilda, obrigado. Astrogildo Marques da Silva, de Pilares. Viviane Freitas Muniz, de Ipanema. Ó, e o telefone não para de tocar, vocês estão ouvindo. O telefone está tocando e a Neida está anotando o nome e telefone de vocês. Liguem sim, por favor. Eu peço que sejam breves, dê nome e telefone, se possível, um horário que você está em casa. Porque quando o nosso funcionário Márcio ligar, você diz, olha, parte da manhã, parte da tarde ou parte da noite. Temos aqui, por último, não menos importante, por último, a Solange Carvalho Pérez, de Duque de Caxias. Também ligou ao vivo. Alô, Duque de Caxias. Alô, Baixada Fluminense. Obrigado. E no final do programa eu vou ler os nomes de hoje. Vamos agora aos inscritos pela internet. Também é uma parte muito importante das inscrições no Clube da Fraternidade. Só para vocês terem uma ideia, nesse período de 19 a 30 de abril, pela internet tivemos 18. Pelo telefone, 15. Vamos lá. Rodrigo Azevedo Bezerra, da Taquara. Adriano de Souza Vivas, de Niterói. José Roberto Sardinha, de São Gonçalo. Nélio Augusto Luzi, de Macaé. Margarete de Oliveira Silveira, de Piratininga. Margarete Cardoso Neves, São Pedro da Aldeia. Marcelo de Moura, Rocha Miranda. Felipe de Azevedo Medina, de Vila Isabel. Maria da Conceição Quintela Fernandes, de Bangu. Alô, Bangu! Alô, Zona Oeste! Um grande abraço a todos! Giselma Araújo Pereira da Silva, de Xerém. Francisco Vanderlei, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alô, Belo Horizonte! Que legal! É a Rádio Rio de Janeiro, todos os lugares. Pela internet, pode ser até lá do outro lado do mundo que chega aqui, né? Wagner Brito dos Santos, de Vila Valqueira, de Manaus. Jefferson Rebelo Pimentel. Ana Márcia Bitares Carvalho, da Freguesia. Cláudio Pereira Dias, da Ilha do Governador. Rosana Maria de Souza, do Flamengo. Karine Guedes de Aguiar, Belfor Roxo. Alô, Belfor Roxo! Tem um grande amigo que mora aí, o nome dele é Armando Bento. Paulo Sérgio Xavier, Campo Grande. Alô, Campo Grande, alô, seu Carlos, dona Almerinda de Campo Grande, um grande abraço para vocês. Então, esses são os inscritos no Clube da Fraternidade na semana passada, e eu peço atenção a todos. Vocês que fizeram suas inscrições vão receber um boleto da Rádio Rio de Janeiro, onde a contribuição mínima é de R$10. É lógico que quem puder ajudar com mais é sempre muito bem-vindo. Por quê? Porque cada centavo que entra na emissora da Fraternidade recebe auditoria externa, recebe auditoria de fundações do Ministério Público, além de contarmos aqui com os nossos conselheiros que fazem todo o controle, o conselho fiscal da emissora da Fraternidade, que o Lidiênio até esteve no programa, há dois programas atrás, dando um parecer das contas que foram aprovadas de 2009. Ou seja, é com muito critério que cada centavo da rádio ela é investida com bastante critério, e eu só tenho a agradecer. Estamos falando do Clube da Fraternidade, né? Clube da Fraternidade é prestação de contas. Então temos aqui, dos postos de arrecadação da Rádio Rio de Janeiro, depósito feito pelo Centro Espírita João Batista no dia 23 de março. Olha só, temos aqui o recibo da Zélia Antunes, Estela Ferreira, Elza Pinheiro, Danila dos Santos Guimarães, fazendo um programa ao vivo é difícil, a gente não pode errar o nome não, hein? Tem aqui o Ivan, nosso operador, o Rubinho ali já preparando para entrar, Cremilda Castro, temos a Maria Regina Souza, Osmar Vieira da Cunha, olha quanta gente, Vanir da Silveira, Wanda Lima, Edson Melo, gente, muita, olha só, Jorge Mário Lima, todos esses prestaram contas lá no Centro Espírita João Batista, e nós agradecemos a todos vocês. Prestação de contas da Assistência Paulo de Tarso. Alô, meu irmão Jonas, nosso presidente da Assistência Paulo de Tarso. Passei na porta da assistência e vi o carro do Jonas lá. Jonas, um grande abraço para você. E vou aqui ler a prestação de contas que a Simone nos manda com precisão. Do dia 19 de abril, família Plácido. Aquiles José Poli, Unidade Espírita Marítima. Olha que legal, Unidade Espírita Marítima. Cacilda e Maria José Balbino, Marlene Simões. Agora é todos da campanha A Seu Critério, que é feita pela Assistência Paulo de Tarso. Do dia 26, Maria de Almeida Sobrinho dos Santos, Célia Rodrigues da Silva. Não dá para ler o nome de todo mundo, eu peço desculpas a vocês. Temos aqui a Lídia de Souza Bastos, Pro Rádio Rio de Janeiro, Grupo Espírita Barão de Cotegipe. Muito obrigado. Olha, Simone, você que presta contas todas as semanas aqui na Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado pelo belo trabalho que você sempre faz. Olha, recebi aqui a cópia de movimentação bancária do Banco Bradesco, e eu recebi aqui uma orientação, mas na verdade uma informação, que nós recebemos depósitos, olha, inacreditáveis na conta da Rádio Rio de Janeiro. Eu não vou falar valores, mas olha, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi. E quero citar os nomes sem falar valores, mas muito obrigado a todos vocês que depositaram direto na conta do Bradesco. A Alfredo Augusto de Azevedo, José Geraldo Viana, Maria Luísa, Kelly Grasso, Valéria Sena e tantos outros que também fazem que ajudam a Rádio Rio de Janeiro através de depósito bancário diretamente nas nossas contas. Por quê? Porque o Transmissor Novo está aí. Transmissor Novo, já vou falar mais detalhes. Antes eu quero ainda prestar contas. Recebemos aqui do Centro Espírita Leon Denis a prestação de contas. E aí nós temos aqui, olha, a Leila Maria Cooper, recibo 33265. A Alzira Pereira. Olha, é uma relação muito grande. Eu vou ter que pular, infelizmente, li os dois primeiros e vou ler os dois últimos da lista, que foi prestada a conta no dia 30 de abril. Elesbão de Castro, recibo 35218, e Núbia Valentina dos Santos. A todos vocês que prestam contas lá no Centro Espírita Leon Denis, muito obrigado. É com muita alegria que nós recebemos as informações, né, dos postos de arrecadação, das pessoas que nos ajudam, porque é isso que movimenta a Rádio Rio de Janeiro, né? Temos aqui ainda, atenção Niterói, recebemos do Instituto Espírita Bezerra de Menezes a doação mensal também do IEBM. Olha aqui, você que presta contas lá no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, recibo 35609, Maria Auxiliadora B do Carmo Dutra. Alô, Niterói. Selma de Oliveira, Joaquim José da Silva, vou pular lá para o final, hein? Aí, através de boleto, Sebastiana da Rocha Machado e Grupo Espírita Estudantes da Verdade. Prestação de contas feita no dia 30 de abril, recebidos aqui na tesouraria da emissora da Fraternidade pela nossa analista contábil Laura Vinhas. E olha, o IEBM, como vocês sabem, é bom a gente lembrar. É o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, fica localizado lá na rua Coronel Gomes Machado, 140, lá no centro de Niterói. É um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato 2620-3663. 2620-3663. Você pode prestar a sua ajuda, fazer a sua doação para a Rádio Rio de Janeiro, né? Através, você que mora em Niterói, nós temos uma audiência muito grande em Niterói. Então, preciso que você procure lá o Instituto Espírita Bezerra de Menezes para fazer a sua doação. Como eu falei, o transmissor chegou, nós precisamos da sua ajuda, Você que já faz parte do Clube da Fraternidade, em abril nós solicitamos que você nos ajudasse, né, com R$25 a mais. Se você dá R$10, em abril você doou R$35. E pedimos agora para maio, se você doa com R$10, para maio nós pedimos que você nos ajude com R$35, ou seja, seus 10 mais R$25. Esses dois meses juntos fazem R$50 além da sua doação normal. Isso para nos ajudar na compra do transmissor. E a partir de junho, nós solicitamos encarecidamente que você aumente em R$5 a ajuda que você já nos dá. Isso tudo é para nos ajudar na mensalidade do novo transmissor, que está sendo ainda está em processo de instalação. Na verdade, pessoal, isso tudo tem que ser feito com muita calma. Eu sei que vocês estão ávidos por ouvirem, né, a rádio com o novo transmissor, mas nós precisamos de autorização da Anatel para ligar o transmissor. Ele vai passar por um período de teste, vocês vão saber em detalhes tudo o que está acontecendo. E como o programa está sendo ao vivo, eu vou ligar, talvez na semana que vem ou na outra, para... já chegou uma informação, informou o nosso vice-presidente e o nosso presidente, o Jadiel João Batista e o Gerson Simões Monteiro mandaram uma informação. O transmissor será ligado amanhã. Caramba, mas é para teste, gente. Então, olha, vamos aguardar, eu preciso de mais detalhes. O transmissor será ligado amanhã. Olha, tivemos aqui, recebi da Oneida nesse momento, 9 nomes daqueles que conseguiram ligar. Rosália Lima Costa, Ricardo Santos Andrade, Márcia Helena de Araújo Costa Santana, Conceição dos Santos Silva, Célia Gomes de Oliveira, Verônica Guedes de Lima Siqueira Barros, Celestina Silva, Glória Regina da Costa Brum, Petrônio Ferreira. A todos vocês que ligaram, muito obrigado. Vocês fazem parte dessa corrente que se chama Clube da Fraternidade. Você quer ver o transmissor novo? Entra lá no nosso site, lá tem a foto do transmissor no dia que ele chegou. Entra no www.radioriodejaneiro.am.br, que você vai ver lá o momento que o transmissor chegou em nosso parque de transmissão lá em Magé. É um momento feliz que a rádio vive. Tenham paciência. Quem sabe, no domingo que vem ou no outro, eu vou fazer uma entrevista com o Atila direto ao vivo, por telefone, para que ele nos dê todos os detalhes. Amanhã parece que já está entrando em teste aí o novo transmissor. E vamos com calma, o nosso Gerson está ouvindo, o nosso Jadiel deve estar ouvindo. Vamos falar com eles ao vivo em algum momento mais para frente. O programa está acabando, como vocês sabem. Eu peço só que vocês nos ajudem. Olha, vai começar o programa Caminho do Senhor, então não ligue mais para dar nome para o Clube da Fraternidade. Mas vocês podem fazer isso na reprise dos programas, segunda-feira, de 16h30 às 16h55, e na terça-feira, de 11h30 a 11h55, vale ligar e dar o seu nome completo e telefone, porque no domingo seguinte nós daremos o nome de vocês que ligaram neste domingo ao vivo ou nas reprises de segunda e terça-feira, que são um horário que dá para você ligar, porque também tem reprises quintas-feiras de 4h30 às 4h55 da manhã e no sábado de 5h30 às 5h55 da manhã. Desejo a todos vocês muitas felicidades, muita paz. Espero que vocês tenham gostado do programa e domingo que vem estaremos no ar. Um grande abraço, fiquem com Deus.